seu coração. E essa é nossa, só pra machucar, menino. Quando acordo de manhã, sentindo teu cheiro no travesseiro. Quantas vezes te vi chegar na minha janela, no meu quarto, no décimo andar. Eu sinto saudades suas, eu não consigo te esquecer. Você me abraçando, me amando, tá difícil de esquecer. Eu te quero mais que tudo, só você me faz feliz. Te entreguei a minha vida e eu te dei o meu amor. Sem difícil de viver sem teu calor. Sem você, minha vida fica difícil de viver sem teu amor. Acordo de manhã, sentindo teu cheiro no travesseiro. Quantas vezes que te vi chegar da minha janela, no meu quarto do décimo andar. Eu sinto saudade de suas, eu não consigo te esquecer. Você me abraçando, me amando, tá difícil de esquecer. Eu te quero mais que tudo, só você me faz feliz. Te entreguei a minha vida, eu te dei o meu amor. Sem difícil de viver sem teu amor.